Familiares com as torres, zero vento, 320 graus, 02 graus. 9055, vou na Proje Morte, vou achar meu centro de exercício na frequência 1251, alternou 2835. Voando Morte, vou achar meu centro de exercício 251, 12835 com 1095. 225. Destino alla Ville, cos'è? Ah, sono su Brasile. Sono autorizzato Brasile, 380 Nível, io tengo 17. A decolare di Bano 0, saída Argo 1, apoio Elefa, controllo 120 decima 8, transponder 51. Autorizado Brasília, 380, autorizou 17, decolando a 10, Argo 1, Elefa, controle 108, transponder 51. Reto, chama para o pushback em cima. Certo. Salvador Tower, good morning, Lieutenant 6211. 6211, Flip 2 Galeão, Flight Level 360. Vai, autorizou o som 4, until Serra Golfo Romeo. Até November 857, until Mosso. Departure from Brazil, Salvo 1, departure. Local transition. Salvador Departure Frequency 120.8 and this call 5153. International Level 360, Vapor Zulu 44, Sierra Golfo Romeo, after November 857, Mosco, taking off from runway 10 on the Salvo 15, Donkler Transition 120.8, for 5153. Position number 2, information is Fox Trust, call it back for the second time. torcida? A posicionamento no botão 5. Autorizado e reposto para o táxi. Reposto autorizado, chama táxi 62. Foi Yankee Echo, é... Mantenha a posição tá, na presente posição, mantenha a posição, tá? O Nardel Chaneco vai realizar o push back ali no gate 5 e vai posicionar o avião aí na saída do pátio 3. Mantenha a posição, aguardando a autorização para prosseguir o reverso. Positivo. Ah, o 6225 está autorizado, pushback. A aeronave está sendo rebocada, um Embraer da Azul, está no pátio 3. O tráfego está mantendo posição, aguardando aí o seu pushback. Ah, ok, então, afirmativo. Ocean S6211, push and turn. Ocean S6211, clear pushback, esperado do Porto Texas. Clear, clear, Porto Texas, 6211. Está autorizado o Galeão via Petrozulu 44 até Porto Seguro, operador 857 até Moço, decola da 1-0, saída São Luna, transição Doco, o controlando 2-8-8, transponder 5-1-5-7 e aguarde coordenação com a mídia final. Pela nossa nova transição, período 2430, mantenha essa rota ou a rota seria 1-3-3-3-0, com seguras, vila de Vicente Vitória, tudo mais de novo? Eu vou ter que checar com o centro, porque terceiro via espaço exterior. Agora só um instante então para a cópia, Lula 963. Tá bom, então vai. Oceana 6225, seguiu o tráfego da companhia à frente, viu a parte Índia, chame pronto a falagem, pode se pode dar 1-0. Integra lá, chama pronto, Oceana 6225. Bravo Charlie Fox. Genesis 211, taxi. Vai em India, report ready for takeoff, and we'll report the Azure. Vai, report ready for Yaku, continue the rebook até o 28. 325, autorizar decolada 10, vento calmo. Decolada, decolagem 10, o 62 aqui. Decolada 26, chame o controle 120 da cima 8. 08, obrigado. Olá. Plano 963, copia. Vou formar o 963, copia. Plano 963, autorizado Galeão, nível 240, via Whisky 33 até Ilhéus, pós direto Porto Seguro, pós direto Isilna. Após direto Vitória, intercepta Azul 1-0, até Moço. Decolaria da 1-0, saída Coral 1-Bravo, curva direita, vai decolagem. Controle 1-2-0 decimal 8, transponder 5-1-5-7. Autorizado, Internet 6211, contact Recife Center on frequency 125.1, backup 128.35. 125.1, 128.35, Internet 6211, thank you. Chama 625, chama Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 135.3. 128, 135, 3162, 25 janela. Chegando no modo 9, desça para 410, que é melhor na 0, na 6, ela chega da ponte. Solo, gol, perdão, solo, gol, táxi da BA 81, não tem nada em Campinas, 4 horas de autonomia. 4 horas, alterna Campinas, qual o PV, por favor? 81. 81 a bordo, livro táxi e ainda chama o ponto espera pronto, ajuste altímetro na 016, gol 1963. Modifique a saída, por gentileza, para São João no Coral. São João no Coral, modificando 9 metros. Destino manual 0, cacau 2, do centro de satura 0, faz 0, que nem tem 0, 6. Seu 963 autorizado, alinhado e decolar a pista 110, o vento calmo.